na cruz, disse: Pai, eu sou Jesus, tá consumado e eu venci. Vou acertar com quem me deve tudo. Pai, eu já salvei o mundo, foi no meu sangue carmesim. E ele desceu aonde um ser humano nunca foi. O Cordeiro agora vem como um leão. O réu agora é juiz e vem luz na escuridão. E no inferno uma festa tremenda. Matamos ele, acabamos com ele naquela cruz. Vamos amarrar o corpo de Jesus. Mas perderam de susto porque o infinito brilhou. Jamais viram luz naquele lugar. Só podia ser o meu Senhor. E ele desce como um raio, corta a terra, treme o chão, arrebenta as muralhas, despedaça os grilhões. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. O diabo se ajoelha, cai por terra, entrega tudo para aquele que agora é o Senhor do mundo. Quando chega Jesus, o menor tem que se render. E no inferno uma festa tremenda. Matamos ele, acabamos com ele naquela cruz. Vamos amarrar o corpo de Jesus. Mas tremeram de susto porque o infinito brilhou. Jamais viram luz naquele lugar. Só podia ser o meu Senhor. E ele desce como um raio, corta a terra, treme o chão, arrebenta as muralhas, despedaça os grilhões. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. O diabo se ajoelha, cai por terra, entrega tudo para aquele que agora é o Senhor do mundo. Quando chega Jesus, o menor tem que se render. E ele desce, desce, desce, desce, desce. Os demônios saem correndo, a morte fica ali tremendo, pois perdeu o seu poder. É o homem do cavalo branco que saiu pra vencer. Ele toma as chaves e sacode para cima. O poder invade tudo, ele é Deus, ele é Senhor. O diabo confessa que Jesus é Senhor.